Salvador. É, o gol 1-9-4-9-4-3-4, só cima se o cara 9-0, pronto. 9-4-3-4, bom dia. Autorizado a Alheira de pular pistana 0, vento variável com 2-2. Bom dia. Autorizado então ingresso de decolagem, 9-0, vento variável então para o gol 9-4-3-4. Santa 186, sendo identificação de está nível de voo 050, após envio, vai na proa de TAP. Identificou dessa 050, após envio de TAP, 9434, decolar 217, chame controle 1208, por favor. 08, Buena. Controle ao gol. 9434, contato radar de decolagem, tudo mantém a nível de voo 380, passando 2 mil pés, autorizado voar direto elétrico. 380, 2 mil eleva, 934, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3520, tá se aproximando do ponto de espera da 1-0, tá pronto. Tô 3520, bom dia, autorizado, alinhada, decolar pista no zero, vento variável com 2-9. Autorizado, alinhada, decolar na 1-0, tá 3520. 4 necessita para 300 durante 40 milhas para evitar a formação em cima de Tístibo. Gente, inicialmente ia para o 300 aguardando a próxima para o 9434. Então, 3896, autorizado voar na Prua de Serra Vitor 366, desça até 2500 pés, QNH 1093, e autorizado o sinal do procedimento em nave pista 90, reporte passando Serra Vitor 366. Controle, bom dia, distância 3520. Então, 3520, contato para a decolagem, submantenha nível de voo 330, autorizado voajamo. Vida presente voajamo. Voo 9434, pode estar autorizado voar na proa de Nitibo. Ok, é positivo, vai voar na proa de Nitibo. Ô, controle, é exatamente Nitibo que está a formação em Sozop e Nitibo. Eu vou ter que manter a proa e depois, no mínimo, moto. Sim, eu vou 9434. O 9434, chame Recife, 1288, caso negativo no 260. Tran 3520, controle. Vai fazer um pequeno desvio à direita da rota. Confirme a proa e a quantas milhas lá? 10 graus só de diferença. Por mais. Você vai considerar 100 milhas. Confirme a proa novamente. 075. 075 por 100 milhas. Cátia Tran 3520. T520 após desvio, voo e Recife. Após desvio, Recife, muito grato. no anonymous zero good night. Qualquer dentro, sem sentido flight level 050 fly heading e tap. 050 fly heading e tap. Argentina 1-9-8-1-0. At the moment we have heading 067 due to weather, then we tap. Roger, clear the deviation, fly reporting when you fly heading tap. Report you are unable to heading for ECAP, Argentina 1-9-8-1-0. Tan 3520, chame centro Recife em 125 decimal 45. 1245, confirme. Afirmativo, 1245, caso negativo essa 126 decimal 85. Ok, graças. Controle Altan 3520 voltando. Prossiga. Desculpe, senhorita, eu acho que eu roubei a frequência errada, por gentileza. 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 125 2685, copiou, muito grave. Tan 3816 complexa, me torre 198 decimal 95. 3816, Tan 3816. Corre Salvador, Tan 3816, estabilizado em Renato 10, passou 3616. Tan 3816, autorizado pouso, pista no zero, vento variável, com dois nós, bom dia. Autorizado pouso 10, Tan 3816. Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, flying direct Argentina 1-9-1-0. Passando 372, está 3896. 3896, ciente, autorizado, pouso, vento calmo. De pouso, 10, está 3896. Tá 38 no meio, solos 33, direita 1, 2, 1, décima 1. Direita 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3. Argentina 1-9-1-0-2500 feet, ultimate setting 1013. 2500 feet, 1-9-1-0, clear the GNSS approach, report passing to 366. Yeah, for GNSS approach, 1-1-0, I will call you in. Argentina 1910. Argentina 1910, complete the approach in the contact with tower. Frequency 118, decimal 95. Take approach Argentina 1910 and stop the tower in 118, decimal 95. Salvador Tower, Argentina 1910. Good night. Argentina 1910. Good night. Clear with land runway 10. Variable wind with 2 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Channel 1-0 on the ground at 4-4, right winch 1, decimal 1. Right, 1-2-1, decimal 9, Angelina, 1-2-1-9-1-0. Ground, good morning, Argentina, 1-9-1-0, aquí voy a Postro. Ground, Argentina, 1-9-1-0. Tower, Argentina, 1-9-1-0. Could you repeat the frequency? 1-2-1-1. 1-2-1-1. Thank you. Aeroporto de Salvador. Bom dia, 561 da Gol, próximo ponto de espera da 10, pronto. Estou no 561, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 150 graus, 04 mais. Alinha e decola da 10, Gol no 561. Controle Salvador, muito bom dia, é o Gol no 561, passa 1600, Dael. Gol no 561, contato radar, saiu Dael, autorizado Leda, subindo ao 360. Voo a Leda 360 no 561. Solicita desvio à esquerda proa 190 por 30 milhas. Cruzado desvios após a sua navegação, no perfil. Após direto a Leda, o Gol 961. Avanero 1, bom dia. É o voo no 891, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Voo no 891, bom dia. Autorizado a linha de decolar pistão 0, vento no 40 graus, 04 nós. Autorizado a linha de decolar da pistão 0, voo no 891. Vai encerrar desvios em mais duas milhas, solicita após voar Irumbi. Plano 561, coordene com o centro Recife, em 125.1, alternando no 2835. 251, 2835, graças, uma boa noite. Boa noite, chamou.